país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Nos países tropicais, a dengue é um sério problema de saúde pública, pois as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti. Sabe aquela garrafa de vidro que você jogou no quintal de casa e esqueceu? Ou aquelas latas de alumínio e garrafas plásticas? Pois bem, estes podem ser criadouros para o mosquito, que possivelmente vai picar uma pessoa doente e, por que não, picar você pouco depois? Não deixe a dengue estragar seu verão. Uma campanha do Hospital Norberto Ângelo Pereira.